Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polá, Guizão e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à 51ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos aqui como convidado o nosso velho amigo Roco do FodaCast. Boa noite. O único sóbrio da situação. Dessa vez eu estou sóbrio, cara. Eu estou bêbado apenas pelo cansaço, mas vamos que vamos. Então nós vamos falar aqui sobre o trailer de Tropa de Elite 2, filme nacional que promete. Veremos nova foto do Conan em ação. Novo Homem-Aranha definido, afinal de contas, o mistério já não dá mais pra aguentar. Isso e tudo mais depois dos e-mails. E os e-mails começarão no top de 5. Nerd Mail. I'm on my way to the castle and shit. With the fire off a cooper for stealing my bitch. See, I'm a bomber with an attitude. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos à 51ª edição de e-mails do Nerdrops referente à edição 50. Estou aqui com os meus queridos convidados Kodoji e Rodrigo do Quarto Sinistro. Dê um oi pro pessoal. Olá, galera. Opa! Antes de tudo, vamos aos nossos recados. O primeiro recado é da Rádio Wanimik, né? Nossos parceiraços aí. Todas as terças-feiras, 10 horas da noite, programa da semana. Segundas e quartas-feiras, às 8 horas da manhã. E quintas-feiras, às 10 horas da noite. Quem quiser acessar é www.radioanimix.com.br. E também tem o seguinte, toca a vinheta. A Podosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse Bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa. Quero avisar os ouvintes também que essa segunda-feira que sai o cast, né, sai também o resultado da promoção Taverna do Encantado. Então, segunda-feira já não dá mais pra participar. E vocês vão ver que quem ganhou vai adorar, que é um boneco do Donkey Kong. Essa galera gamer vai adorar e espero que vocês gostem. Então, vamos aos e-mails, molecada, sem vergonha. Então, aqui é o e-mail do Michael. Boa noite, equipe do Nendrops. Ao Guizão, Oliver e a mim, o convidado Kodoji, que faz parte da edição. Descer pela leitura de e-mail da edição 50 e foi ter essa aceitado a minha sugestão para o Momento Sofá. Pra quem não lembra, foi as fotos da Tori Black aí com a roupa da Mulher Maravilha. Ele deu aqui mais uma edição pro post, né? Que é o novo uniforme da Mulher Maravilha dos quadrinhos e o reboot. Ele mandou aqui os links e ele faz aqui, quer saber qual a opinião da equipe aqui, do pessoal do Nerdrops, a respeito das mudanças ocorridas com a personagem. E ele deseja que o podcast atinja uma grande longevidade. Então, Michael, você vai ouvir os nossos comentários aí sobre a Mulher Maravilha, sua roupa de biscate, na edição que segue depois dos e-mails aqui. O próximo e-mail é o seguinte, é do Adriano Kleber Tumi, ou Mestre Mágico, ele é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Indo direto ao assunto, gostei muito dessa ideia da Marvel em criar curtas para seus outros personagens. Esses curtas podem servir de laboratório para que futuros filmes possam ser feitos, criando ou não novas franquias. Sobre a qualidade desses curtas, se eles ficarem algo parecidos como Batman Dead End, ou o atual trailer proposto de Mortal Kombat, as possibilidades dessa iniciativa em dar certo são bem grandes. É, porra, tomara que sim, né? Porque a qualidade desses dois filmes são excelentes, né, cara? Vocês viram, né? Ah, eu vi. Exatamente. Engraçado como os fãs, eles conseguem fazer algo bom com tão pouco, cara. Ao imaginar esses curtas sendo exibidos antes do filme, me faz lembrar da época das matinês das décadas de 1930 e 40. Caralho! Porra. Quando estúdios como a Republic Universal e Columbia criavam seriados de 15 minutos para serem exibidos antes dos filmes. Seriados estes, em sua boa parte, inspirados nos quadrinhos da época, das quais heróis da DC e a King Syndicate eram frequentemente utilizados. Nossa, cara, eu nunca vi nada assim. Nossa, Adriano, se você puder mandar um link desses curtos aí, se você achar, manda pra gente aqui no e-mail. Ele diz aqui também que ele achou, né, vários DVDs legais aqui, incluindo o DVD A Fuga de Nova York por R$5, cara. Aí, Kodoji, tá na hora de você comprar um pra você, hein, cara. Não, eu acho que eu vou dar uma olhada nos sebos aqui de Floripa, e daí eu só pago 50 conto no filme usado em VHS. Bom, agora, finalizando aqui, agora sim, parabéns pelas 50 edições de um dos mais divertidos podcasts de notícias. Muito obrigado. Eu e minha mulher somos grandes fãs e lamento muito por não enviar comentários. Próximo e-mail do Carlos Vivaquá. Tenho 29 anos e sou designer de mídia. Sou o segundo invasor do Papo de Gordo, colaborador mandado por Dudu Saúl. Dudu Salles, mande você, amiga, para compartilhar nosso arroz de festa com o Sazon por toda a podosfera. Primeiramente, parabéns por sempre iniciarem bem a Semana dos Nerds. Obrigado. Desconfio que o grande problema, ao meu ver, sobre os comentários e e-mails é o fato que o cast sai segunda cedo, ou seja, no horário cedo, na segunda-feira. Passamos eles para o nosso MP3, MP4, MP5, MP6, MP7. Muito obrigado, Rodrigo, por explicar pra gente que segunda cedo significa segunda-feira de manhã, tá? Tem que ter, porque podem ter autistas escutando o podcast. Então, o podcast tem que abranger todo um pessoal. Né? Colocamos o fone e saímos para viver a vida. E sempre deixamos para a última hora o comentário. Por isso, assim que me lembrei de vocês, sentei minha bunda gorda na cadeira e escrevi este e-mail. Vou recomendar algo que gera trabalho para vocês, que eu já fiz algumas vezes, mas que fortalece nossa querida podosfera. Continuem a parte de notícias com o Nowloading, eles voltando ou não, e se eles voltarem, sempre que puderem, deem uma passada no podcast deles. Agora, para não me estender, quanto aos domínios XXX e o medo de ser detectado no laptop da Xuxa, de sua irmãzinha, ou notebook positivo, parcelado no Extra em 129 vezes da mamãe, temos sempre o Google. Lembre-se, o Google Chrome tem a função janela anônima, que não deixa rastros de propaganda, todo papanismo, seja lá o que signifique. Papanismo, rapaz. Flap, flap, flap, entendeu? Escuto vocês, sei lá, desde quando, e olha só que fã. Cara, não lembra a primeira vez. Olha só, o Guizão lembra da primeira vez que gravou o Nerdrops, não lembra, Guizão? Lembro, foi um. Vivacqua, valeu aí pelo seu e-mail. Além do Google Chrome, eu acho que o novo Firefox tem também navegação anônima, e o Safari também já tem navegação anônima, né? Então, pra quem souber mexer, vai ser uma grande vantagem na hora de tocar Beatles, né, cara? E aqui quem manda outro e-mail é outro design, o Felipe Raab, de Joinville, Santa Catarina. Olá, caros amigos, sou estudante de balinhas paranetes. É a primeira vez que vos escrevo, e desculpe por isso, mas tenho que admitir que sou mais um daqueles Enel fanboy, que sem pai, sem pátria, vieram pedir um humilde cantinho com comida e home fitter no Nerdrops. No começo, cheguei mesmo por saber que tinham rastros do Abecão por aí, mas acabei ficando porque realmente gostei do ambiente. No final das contas, estou formulando minha teoria de que, na verdade, a saída do Nowloading nada mais foi do que um grande golpe de marketing para que conhecêssemos outros podcasts e não conseguíssemos largar deles. Estratégia parecida com a usada pelo Michael Jackson, mas isso é outra história. Quanto ao último cast, esse lance da cópia é mais pura verdade. Tá rolando bolão por aqui e adivinhem só, acima de toda a galera viciadona em futebol, quem tá ganhando não é ninguém menos que a minha irmã, uma mulher do sexo feminino. Para. Não, é importante, não, é importante frisar que é uma mulher do sexo feminino. É, sabe-se lá que tipo de irmã. Exato, sabe da família. Ah, tá certo que ele mora em Joinville, aqui perto de Floripa, né? Tá, né, tem que explicar mesmo. Que conseguiu caçar boa parte das zebras na Copa, seguido então por um piá de 10 anos. Nossa, quanto tempo eu não ouço piá. Que não fez muito mais do que chutar todos os lances a bel prazer. E para acabar, qual é essa da perseguição de Cadillac sobre prancha de surf? Onde esse mundo vai parar? Só faltou os terroristas chegando com a vuvuzela do submarino para derrubar o Manoletes e seu amiguinho enquanto dinossauros chegam chegando. Chega, velho. Quem que escreveu isso? O Weebo, escreveu isso. Cara, se você não assistiu, Felipe, Fuga de Nova York, cara, você precisa assistir, porque você vai ver qual é que é a do surf do Cadillac, cara. É muito bom. Todo mundo que viveu nos anos 90 tem que ver esse filme, velho. E ele continua aqui. Bem, é isso. Continue distribuindo nossas balinhas e que o Deus do Tetris os abençoe. Amém. Amém. E vamos para os comentários. O primeiro comentário de Carlos, ele diz o seguinte: oi pessoal, super legal o podcast, mais um conselho pra vocês, 24 minutos de leitura de e-mail é muito chato, eu acompanho 18 podcasts, muitos deles diminuíram muito esse tempo, e isso melhorou muito o programa, ficou menos cansativo. Só tô dando uma dica, obrigado pelo programa, vocês são muito divertidos, até mais ver. Uma leitura de 24 minutos de e-mail, cara, ela foi bem, assim, isolada, né? Nossas leituras não costumam levar tanto tempo. Mas como o Sr. Codor estava aqui e quis dar uma de professor Pasquale, acabou, né, prolongando um pouco mais de e-mail. Bota a culpa no rabo do convidado, né? Mas, tem culpa pro Codor. Valeu pela dica. Próximo comentário do Queiroz. Falando em 3D, o último mestre do ar, ou melhor dizendo, Avatar, pelo que vi no trailer, vai arrebentar a boca do balão e, quiçá, ultrapasse a bilheteria do James Camarão. Valeu, Nerdroppers. Nossa. Será, cara? Vocês acham que o Last Airbender... Nem fudendo. Eu também não acho. Sem contar que tem um monte de gente falando que o filme é ruim pra caralho, velho. É, eu não acho que vai ser esse bambambam todo, mas eu espero que seja um bom filme, né? Acho difícil, cara. E aqui o comentário do Renan Maxan. Caras, o filme Valhalla Rising é muito ruim. Quem ainda não viu, não perca seu tempo. Ele promete muito no começo, mas a história é zero. Parece um bad dream. Poderiam ter feito muito mais com um personagem foda como o One Eye. Caramba, cara. Uma notícia, né? No trailer parecia um puta filme, né, cara? Porra, eu vou falar que eu dei uma broxada em relação ao filme agora. Então, bom, assistam aí se quiserem, mas o Renan já disse que é uma bosta, né, cara? Então... Mas tem que lembrar que trailers têm o dever de tornar algo irritante algo interessante, né? Então... Ah, mas sei lá, né? A ideia toda era bacana, né? Último comentário aqui do Felipe Stalker. Ele é de Caxias do Sul, ele tem 21 anos e ele custa 21 anos? Ele custa 21 anos. Como? O cara, você tá barato, viu, cara? É, Caxias do Rio Grande do Sul tem 21 anos. Os caminhoneiros aí não estão sendo muito exigentes, não. Fala aí, nerds. Estava um tempo sem ouvir o podcast por falta de tempo mesmo. Sobre a fuga em Nova York e fuga em Los Angeles, percebam que a roupa usada por Kurt Russell é a mesma. Jimmy Bolha, uma época, estava virando clássico no SBT. Lembro-me de ter visto umas duas vezes em um período curto de tempo. Danny Trejo, sei lá. Trejo. Danny Trejo. Eu não sei, porra. Danny Trejo é um... Porra, não vi nada, cara. O cara mora lá em cima, é o lugar mais perto do México, de todos nós aqui. Ah, foi mal. Desculpa aí. Danny Trejo é um baita ator. O cara tá chegando aos 70 anos e cada vez fazendo um filme mais foda que o outro. Gosto até daquele escroto Anaconda. Ah, cara, Anaconda não passa. Sinto muito, mas não dá. Esse é o cara que, se um dia fosse fazer qualquer tipo de filme, ele seria o vilão. O cara tem um roxo padrão para vilões. É isso aí, pessoal. Comentei o que lembro do podcast, pois estou comentando dois dias depois de ouvir. É isso aí, rapaz. É isso aí, galera. Essas foram as leituras de e-mails e comentários do Nerdrop 50. Eu queria agradecer a presença do Rodrigo do Quarto Sinistro e do Kodoji. Aê, me siga no Twitter, @QuartoSinistro. Quem quiser, me segue no Twitter aí também, @Kodoji. É isso aí, muito obrigado e simbora pro cast. Ai, já dorgas, mano. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Definido o novo Homem-Aranha no cinema. Zemo pode ser um dos vilões do filme do Capitão América. X-Men First Class tem nomes cogitados para Banshee e Emma Frost. Roteiristas falam sobre Star Trek 2. Diretor fala sobre filme do Homem-Formiga. E veja a trailer de Big Tit Zombie. Nessa última terça-feira, né, foi divulgado o trailer de Tropa de Elite 2. Foda pra c... E aí, o que vocês acharam, cara? Porra, do caralho, cara. Eu não tava esperando muita coisa do filme, não. Apesar que eu tô com medo da segunda parte do trailer. O trailer começa bem, com aquela tomada de helicóptero e tudo mais. Aí quando parte pra prisão, eu tenho medo de ficar preso naquilo. Espero que não. Eu não li o livro lá, o Elite da Tropa, mas dizem que o segundo, ele é mais ancorado no livro, né? Eu não sei se procede informação. Ah, cara, porque se for a história do livro... É que assim, eu achei que no final ela ficou um pouco jogada a história, mas a parte da história toda, assim, do drama que foi criado pelo autor, eu achei demais mesmo. Todo mostrando como que as coisas ficam intricadas, sabe? Como que a sujeira vai se misturando uma com a outra e a hora que a merda começa a feder, cada um tenta limpar o seu lado e fica foda de tentar encobrir. Vixe, aquilo foi demais. Eu achei legal porque os caras que eram tudo no primeiro filme agora são alguém de poder no segundo, né? Que nem o Milan Cortais lá. É, isso eu achei legal, né, cara? Todos os personagens, pelo menos os mais em destaque, né, do filme passado, eles vão voltar aí no filme. O Miriam Cortais aí com, sei lá agora, qual a patente dele, né? O Fábio, né? Isso, vai ser Major Fábio. É, e tem cara de que já tá todo, né, mais malandro, mais naquela ginga, né, do policial líder e tal, já pedindo pra abrir aula pra galera do BOP. Quer dizer, ele já sabe o que vem por aí, né? O foda é que, o que parece, pelo menos assim, eu não faço ideia, eu não cheguei a ler o livro. Mas o que fica meio na cara é que o que de muita coisa no primeiro. Virou aquele jargão, né? Que a gente ficava usando aquelas brincadeiras e tudo, mas tem realmente um toque de humor, por mais sério que seja o filme. Parece que no segundo somem bem mais, né? Toma um tom bem mais sério do que no primeiro. Pelo menos é o que dá a entender. Eu acho até porque eles têm, né? No primeiro você precisa dar uma quebrada pra você não mergulhar o espectador demais na trama do filme, né? Agora, já no segundo, você sabe do que se trata, você já tem contato com os personagens e tudo mais. Embora, assim, pelo trailer não dá pra você saber se eles cortaram ou não o humor, né? Porque uma coisa passada no Rio de Janeiro tem que ser, no mínimo, engraçada, né? Outra coisa que eu achei legal também é que agora eles limitaram, né, o Capitão Nascimento a um cargo administrativo, assim. É, um burocrata. É, então, quer dizer, eu acho que eles vão mostrar como um cara que nem ele, né, que tá acostumado com a ação, tá acostumado a fazer e acontecer, o cara fica preso, às vezes, por trás da burocracia, né? Eu acho que isso daí, só esse fato vai dar um filme legal, cara. É, então, porque no primeiro ele tinha toda aquela ânsia de sair da polícia, né, porque ele precisava voltar pra mulher e filho, e justo quando ele conseguiu, né, que agora ele tá no serviço burocrático, a mulher dele largou dele, né, e tá com um deputado, se eu não me engano. Ô, louco. Ah, ela dá o pé TV nele. Fama, TV Fama, mulher de Capitão Nascimento. Ok, ok. Não, mas é verdade mesmo, parece que eu li isso no, pelo menos o que eu li, assim, na sinopse, é que seria isso. E o filho, sempre acho que o filho seria sequestrado, ou o filho dele seria sequestrado, aí ele ia entrar em um acordo com o deputado, que é o cara atual dela, né? Pra ir atrás dele. Acho que ele ia eles e usar o BOP também, uma coisa assim. Eu não sei se essa é a versão que tá sendo aprovada pra filmagem, né? Então, mas... Ai, cara, eu achei louco aquelas cenas que o BOP de helicóptero metendo bala na fase. Puta, cara, meu, tá animal. Não, a verdade é uma só. Ver bandido morrer é bom demais, né, cara? É, não importa onde, cara. No Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia. Bota aí no YouTube, bandido se fudendo, cara. Você vai ter uma alma lavada por um tempo, viu? O deputado tá de parada. Parabéns, né, cara? O cara é macho pra caralho. Comer a mulher do Capitão Nascimento, que pariu, né? Acho que desde, né, que idealizaram o Jack Bauer lá fora, eu acho que todas as merdas que acontecem aqui, a galera tava querendo algo do tipo, assim, né? Um cara tolerância zero pra lidar com todos os problemas sociais do país e tal. Do país não, né? Do Rio, pelo menos, né? Que já são vários e grandes, né? Até porque agora falando outra coisa, e o filme do americano que tinham chamado Zé Padilha pra ser o diretor, não se falou mais nada, né? O Protocolo Sigma. Pô, cara, eu fiquei, né, numa expectativa grande de ver o cara aí decolar pra uma carreira internacional, mas às vezes é triste ver que um cara que tem um potencial desse, às vezes acaba ficando relegado só ao cenário nacional, onde você tem um monte de diretorzinho bunda que faz filme que só agrada a ele mesmo, né? Uma coisa que eu gosto dessas novas produções brasileiras é esse workshop que eles fazem antes de começar as filmagens e tal, com a galera que não é profissional, com o ator, vamos dizer assim, amador, porque isso fizeram em Tropa de Elite, justamente aí com o André Ramiro, né? Okay, e o cara trabalhava no cinema, né, cara? Era bilheteiro e tal, né, cara? Então, tipo, outro filme também que me impressionou bastante, um cara que nunca tinha atuado antes, o cara que faz o Zé Pequeno lá no Cidade de Deus, cara. Então, quer dizer, eles conseguem nesse workshop, cara, extrair tudo que o cara tem de ator, por mais que nunca tivesse feito nada do gênero antes, entendeu? E eu acho que, pô, é um dos melhores personagens, assim, do cinema brasileiro, né, cara, que acabaram ficando icônicos e tal. Sem mencionar também o treinamento, né, que o Wagner Moura fez, que diz que ele... o estresse dele foi tão grande lá nos treinamentos do BOP que ele arrebentou a cara de um maluco lá, né, não sei se é verdade ou não, né, mas diz que o desenvolvimento do personagem dele cresceu de uma maneira meio agressiva mesmo, né, no treinamento do BOP lá. Pensando quando essa franquia aí chegar ao fim, né, passar um tempo, decidir refilmar, escolhido o novo Capitão Nascimento. Trilogia Tropa de Elite terá reboot. Caveira Vermelha será o inimigo do Pop, né? Morre Capitão Nascimento. É mesmo, né? Cara, mas eu vou te falar, cara, eu nunca imaginava um ator de novelas aí, de filmes meio né, de produções brasileiras, que nem o Wagner Moura, cara, ele conseguisse fazer um personagem desses, cara, realmente, acho que me impressionou o cara como ator, cara, a novela, né, essas novelas brasileiras, acho que limita muito os atores aqui, cara, e o cinema ainda é um gênero, assim, da dramaturgia que a galera não explora direito, né, cara, por mais que a gente gente veja filmes legais que nem o Tropa de Elite e Cidade de Deus, então é sempre o mesmo assunto e não foge disso, né, cara? Mas alguém tem alguma coisa pra fechar? Não. E Bop é um caso bem à parte, né, cara? Você tá falando dessa porra aí, acabou o Airdrops. Capitão Nascimento não fecha notícia, ele espanca a pauta, mano. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, e foi divulgada mais imagens da nova produção de Conan com o Jason Momoa, que eu e o Polara rechaçamos em vários Nerd Drops. Jason Momoa. Foda, né, cara? A gente tá acostumado com Arnold Schwarzenegger, né, cara? E de repente, Jason Momoa. Como é, você tipo... vira... É tipo trocar o Conan pelo Fiuk, né? Eu fui lá no Mori. Bom, pra quem não sabe, se é possível que exista isso, né? O Marcos Nispel, que é diretor do novo Sexta-feira 13, Desbravadores e tal, ele tá dirigindo o filme lá na Bulgária, e a trama contará aí a história do Conan, né? O Cimério, e suas aventuras através do continente da Ibória, em busca da vingança pelo assassinato do pai e a destruição da vila, que é algo que a gente até viu no primeiro filme do Conan, né? Que é meio um resumo das origens de Conan e tal na época do Schwarzenegger, né? É, ainda no filme a gente pode contar aí com Rachel Nichols, que vai fazer a Tamara, Stephen Lang, o Milico Fodão do Avatar, que vai fazer Kalar Singh, a gostosíssima Rose McGowan, Bob Sapp, outro monstro aí de músculo, né? Ron Perlman, o Hellboy, e o jovem Leo Howard, né? Que vai fazer o personagem do Conan na sua juventude. Lembrando que o filme só chega nas telonas aí em 2011. Confira as imagens aí no post. Vai fazer o Conan moleque, Conan maroto. Conan malhação, né? É, podia ser o Fiuk mesmo, né? Mores, tizis, mores. Cara, por falar em Fiuk, vocês viram? Tem até um ouvinte que mandou pra gente o link do cara tentando pegar o telefone celular. Impressionante, cara. Impressive. Por falar em Fiuk, né, meu? Roteirista da Globo, tô de parabéns, ó. Tá demais. Os caras conseguiram fazer uma coisa assim pra se tornar uma parada absurda. O moleque, cara, ele tá preso tocando violão pra menina. Aí a menina esquece, tipo, o celular num tapetinho na frente do cara. Mas, tipo assim, cara, falta 2 palmos pro cara chegar no celular, tá ligado? No chão, assim. E o cara tá com o violão na mão. Em vez de, tipo, do cara, sei lá, pegar o violão e puxar o celular, o cara não. O cara arranca a corda do violão, faz um laço com a corda do violão e fica jogando, assim, cara, pra tentar pegar o celular. E o pior é que a hora que bota ele jogando a corda, a mão dele fica a menos de 1 palmo do celular, cara. Ele estica mesmo um pouquinho e ele puxa o tapete. Ele é tipo o Magai vai ser ensino médio, né, cara? Gente, vamos falar de Conan? Não vamos falar, não, que também tem a âncora lá do Sport TV que foi cumprimentar o cego no ar. Nossa! Nossa, foi demais, velho. Eu que eu mano. Tipo, um folgadaço. Opa, prazer no sorteio. Guarda essa mão aí, menina. Agora, voltando ao Conan, cara, eu vou falar pra você que é um alívio ver esse cara com cabelo de gente fazendo Conan. Não, cara. Conan não deve ser refeito, fim. Não, mas ok, cara. Mas quando eu vi Jason Momoa vai ser o Conan, você já viu esse maluco... Se mamou aí. Você viu o cara usando dreadlock? Você acha que tinha condição do Conan ter dreadlock? Momô, como é seu Conan? Porra, não dá, cara. Eu queria ser Conan, jamais Cimério, porra. Ia ser foda. Saiu algumas imagens aqui, né? Que mostra mais ele em ação e tal. É, tipo, dá um certo alívio, né, cara? Porque aquela foto que a gente tinha antes, né? Do surfista rasta, dava um pouco de pânico, né? Por mais que Conan não deve ser refeito, mas já que estão refazendo, né? Que façam, no mínimo, com um pouco de fidelidade ao que era antes, né, cara? Agora eu vou falar uma coisa pra você. Tudo bem. Falar que o filme vai ser ruim por causa do ator é uma cretinice. Se o filme tiver o erro dele de roteiro, de história, tudo bem. Agora, falar que o cara não tem jeito pra ser o Conan, o cara tem sim, velho. É, eu não sei, cara. Eu tô acostumado com um polaco gigante, né, velho? Então, sei lá. É, mas esse que é o negócio. Porque antes do... É que depois que apareceu o Schwarzenegger, o pessoal falou, nossa, Conan, o cara é muito forte, não sei o quê. Mas antes disso, na obra do Robert E. Howard, ele não é tão forte assim, né? É que depois que o Schwarzenegger fez a atuação no cinema, aí os próprios desenhistas do Conan se inspiraram nele pra poder até chamar mais gente pra comprar revista. Cara, Schwarzenegger é Schwarzenegger, né, cara? O cara mudou o curso das histórias em quadrinhos. É, e parece que ele tá mais bombado também, né, cara? Parece que trabalhou bem, pelo jeito aqui, o físico antes de começar a produção. É, tá bem bombado aqui. A cena de luta ele vai fazer bem, quero ver a cena pena que ele precisa bombar mesmo. Porque a Rachel Nichols vai dar uns pega nele, cara. Pô, e tem a Rose McGowan, né? Que geralmente ela deve fazer aí uma bruxa do mal que ele vai comer também, consequentemente. Ah, com certeza. Se não comer a Rose McGowan, pelo amor de Deus, né? Até o Marilyn Manson comer. Nossa. Tirou agora, hein, Rose? Pô, vocês já chegaram a ver aquela, o vestido que ela foi, acho que no... Não sei se foi no MTV Movie Awards lá com o Marilyn Manson. Ok, ok. Os Underdrops TV Fama. E o pior é que o Susso não tá aqui, né, cara? Ah, velho. Ele é o cara das fofocas, geralmente. Dá uma olhada no vestido que ela foi na premiação. Acho que foi no na premiere de algum filme, cara. A moda é uma coisa muito louca, né, velho? Que, é uma coisa que muda tão rápido. É, tipo assim, com as tetas pra fora, ela não pode ir, mas com os bicos saindo pro buraquinho do vestido, tudo bem, né? Isso é sexo. Se ela não tivesse usando a tela, seria vulgar. Exato. Agora o Bob Sapp aqui, cara, vai ser um puta desafio pro Magrela aí, né? Ah, o cara vai ter que usar a cuca aí pra bater o cara, meu. Que não vai convencer o cara a meter um murro na cara do Bob Sapp, por exemplo, e fazer o cara desmontar no chão. Não, cara, peraí. A imagem que eu tenho do Schwarzenegger como Conan é quando ele dá um murro no cavalo, lembra? Puta mesmo, lembro. Aquilo foi demais, cara. Cinema anos 80, né? Nada supera isso, velho. Eu lembro que quando estreou na Globo o Conan, a imagem que se tinha nas chamadas, né, do filme e tal, tela quente e tal, a imagem que tinha era ele arrancando a cabeça do Tulsa Doom, cara. A imagem, assim, que nas chamadas, imagina você lá, 8 horas da noite, né, família reunida na frente da TV, e a imagem que se tinha é o cara arrancando a cabeça do Tulsa Sadum, sabe? Uma imagem frontal logo assim, cara. Porra, velho. Ah, e isso era anos 80, né, cara? Cara, não, anos 80 foi a época pra se viver, né? Pô, e você fala... Ah, já que é pra chutar a pauta pro alto... Vocês lembram do filme do Schwarzenegger que ele fazia um cowboy bonzinho? Que é o Kirk Douglas? Kirk Douglas. Sim, caraca, sim. Caraca, meu. Cactus Jack. Cactus Jack. Aqui no Brasil virou Cactus Jack, o vilão. Não, e o foda é que o Schwarzenegger é tão banana, né, nesse cowboy bonzinho com sotaque austríaco foda, né, que... Você já imaginou um texano com sotaque austríaco? É foda, né, cara? O simpático estranho, cara. A mulher queria dar pra ele de qualquer jeito o filme todo, velho. Não se ligava, cara. No final, quem acabou com a mulher foi o vilão, né? Foi, meu. A mulher dá um beijo no cara. O cara sai mó coiote do Papaléguas pulando pra todo quanto era lado. Mó desenho animado aquele filme. Muito bom. Quem puder, pega, cara. Cactus Jack, o vilão. Já avisei que vai dar merda isso. E depois de muito tempo cogitando, dizendo que sim, dizendo que não, foi escolhido definitivamente o novo Homem-Aranha no cinema. O protagonista do reboot do Homem-Aranha, né, é o ator Andrew Garfield, que acabou de terminar o filme aí, Social Network. Sobre o ator, né, Mark Webb disse o seguinte: embora seu nome possa ser novo para muitos, todos os que conhecem o trabalho desse jovem ator entendem seus talentos extraordinários. Ele tem uma rara combinação de inteligência, perspicácia e humanidade. Nossa, Peter Parker, real. Marquem minhas palavras, vocês adorarão ver Garfield no cinema como Peter Parker. E o novo filme do Homem-Aranha estreia dia 3 de julho de 2012. Agora vai ser o Homem-Aranha comendo lasanha. Ah, tacou na rima, hein? Não salvando ninguém de segunda-feira, né, cara? Verdade, né, cara? É. Mas, não, os caras... Eu adoro essas declarações de diretor, né, cara? Uma combinação de inteligência, perspicácia e humanidade. Pô, nossa, eu sou um sapo, então. Que eu nem... Só ele é humano. Eu sou um sapo, filha da... Tipo, ele é ator por quê? Vai ser embaixador, cara. Ele é foda. É. Mas, ó, ele é igualzinho o Homem-Aranha daquela versão nova, né? Ultimate. É, parecidíssimo. Ô, cara, mas sabe qual que eu acho o problema agora? O Homem-Aranha terminou com um filme ruim, a trilogia lá do Sam Raimi e tal. Mas isso tá... Sabe quando a Disney lança uma animação foda e tal, e depois essa animação, ela ganha as versões pra TV que são, sabe, tem uma qualidade de produção menor e tal. Pior que é de Flash. Entendeu? Pra mim tá com cara disso, cara. Sabe? Porra, pra mim podia ser filme televisivo, sabe, cara? Que eu tenho quase certeza que eu não vou ver, cara, essa merda. Olha, cara, eu não sei. Depois de ver Kick-Ass, eu repensei um pouco de ver filmes ambientados com heróis adolescentes na escola. Ah, sim, não. Mas Kick-Ass, a proposta é outra, né, cara? Ele vai aqui e vão mostrar de novo um idiota, né, no colegial e tal, que tem problemas de aceitação perante a panelinha do colégio e tal. Quer dizer, a mesma boiolagem que a gente costuma ver no início dos quadrinhos do Homem-Aranha, né, com a história da Gwen Stacy, como ele conheceu a Mary Jane e tal. Cara, não vai mudar nada, cara. Os caras vão contar de uma versão contemporânea, vamos dizer assim, né? Porque tudo que tá associado com a origem do Homem-Aranha é muito pra lá dos anos 60, né? Então, eles estão querendo fazer realmente uma versão nova e tal. E acho que o primeiro filme já tem o quê? Uns 10 anos? 2002. 8 aninhos aí. Você vai assistir, Oliver? Você sabe que vai. Vai. Não, cara, tem que seja pra falar mal, mas você não mente, vai, cara. Não mente pra gente, cara. Você vai assistir, você sabe. Ah, tá bom. Eu vou dormir abraçado com o meu DVD do Speed Racer. O cara tem o Speed Racer de pelúcia, né? É. Vocês gostaram, então, da escolha? Olha, pra ser sincero, do que tava sendo apresentado aí, eu acho que foi a melhor escolha, sim, viu, cara? Tá bom, cara. Você teve a possibilidade do cara ser o vampiro lá, purpurina. Podia ser o Zac Efron, cara. Nossa. Ou seja, meu, podia ser muito negro. Acho que até o Justin Bieber poderia ser. Oh, esse é o musical. Esse é o musical, cara, se fosse o Zac Efron. Já teve até a dancinha lá, né, no terceiro filme. Se colocasse o Zac lá, ia pegar nada. Ia ser a mesma coisa. Ah, pra falar a real, nunca gostei do Tobey Maguire também como Homem-Aranha. Então a escolha pra mim até que foi boa. Ah, eu sempre achei, acho que o Oliver concorda comigo, que o Tobey Maguire sempre foi acertadíssimo, cara, pro Homem-Aranha, assim. Mas apesar que eu também não tenho nada contra esse moleque, não. O Homem-Aranha depende pouco, eu acho, do ator que tá fazendo, viu, cara? É que calhou do Tobey Maguire ser a cara do Peter Parker, né? Eu lembro de uma coletiva que a galera da produção do Homem-Aranha, pela primeira vez, né, quando saiu o primeiro filme, tava fazendo, e depois o Sam Raimi, ele tava justificando o porquê da escolha do Tobey Maguire como o Homem-Aranha. Aí o cara falou, não, porque o Homem-Aranha, o Peter Parker é um perdedor na vida, é um cara cheio de acne, é um merda, é um cara esquecido pelas mulheres. O Tobey Maguire ficou bravo, não, a galera já entendeu, já, pode passar pra próxima. O problema de o ator, né, e o papel, principalmente quando ele faz muitas vezes o próprio papel, parece que, digamos, é o cara mesmo, né? Então, tem muita gente com, apesar de toda aquela frescura do Emo Aranha, todo mundo fala em Homem-Aranha e é Tobey Maguire, até porque ele é a cara de muito desenho do Homem-Aranha que a gente já viu, né? Só quem realmente achou que o Robert Pattinson ia ser Homem-Aranha, cara? Ah, meu, mas ele tava numa onda aí que ele tava querendo associar um pouco dessa identidade dele de Edward, né? Tá, cara, o Homem-Aranha ele não vai, mano. Velho, uma coisa é verdade, cara. Nada impede que essas estrelinhas hoje virem alguém de certa importância no futuro, cara. Vídeo hoje o Leonardo DiCaprio, que tá em uma ótima fase, virou um puta de um ator e antes era conhecido por, sabe, posterzinho na porta, no quarto de adolescente. Quanto tempo ele demorou, né, cara? E isso eu acho que é natural de todo mundo, cara. Um dia se afastar dessa fama de galanzinho, né, cara, e mostrar pro que veio no cinema realmente, né? Tá aí o Felipe Dillon, né? Todo rebelde. A última vez que eu vi o Felipe Dillon, cara, e tava a cara do Jason Momoa, cara. Tava mesmo. O cara vai parar e clica de desintoxicação de droga, falando que tava com problema de sódio, né? Aquilo foi demais, cara. Agora, voltando ao assunto aqui, vocês acham que um personagem com mais de 3 filmes funciona, cara? Tipo esses heróis da Marvel e da DC? Olha, eu acho que funciona pelo seguinte, eles estão tentando mudar um pouco o foco, sabe, o público que eles estão querendo atingir com os filmes. Eu acho que eles estão querendo pegar o pessoal do Crepúsculo e de outras viadagens juvenis pra começar a gostar de Homem-Aranha também. É, porque uma coisa assim, a gente se baseando pelos filmes do James Bond, né, tem 22 filmes e tal, tem aquela premissa de sempre mudar o ator, de sempre colocar o James Bond na era que ele tá sendo filmado, o último filme e tal, né, já que o filme tá aí desde dos anos 60, né? Isso funciona com personagens assim, cara? Porque eu não tenho a mesma impressão, cara. Eu acho que todo filme, vamos supor Thor, Capitão América e tal, eu acho que no máximo, cara, você consegue fazer uma trilogia e não consegue explorar mais o personagem de maneira interessante pros próximos filmes. Então, mas acho que é por isso que tá acontecendo um reboot, entendeu? Pra que isso... fazer um giro disso, entendeu? Então vai começar uma coisa de novo. A gente vai ter a lembrança de outros filmes, mas é como se eles não tivessem existido. É que nem os Batmans do Tim Burton, por exemplo, e os Batmans do Christopher Nolan, entendeu? O dos Tim Burton é aceitável, né? O do Schumacher, que são os... Não. Você viu que eu nem citei. Não citei o Schumacher. Olha, eu sei, cara. Você vê nos próprios quadrinhos, né? Essa reciclagem de tempos em tempos. Então, acho que, sim, por mais prematuro que pareça essa mudança, esse reboot, isso tá acontecendo. Isso acontece também nos quadrinhos, né? E os caras têm que acompanhar. Mas se você for ver, cara, a gente acha bem recente baseado no terceiro filme. Porque se você for contar desde o primeiro, já são quase 10 anos aí, né, cara? Ah, mas os 10 anos é muito, é pouco tempo. Eu também acho. Pouco tempo pra filme do Kurt Russell, cara. Pô, oh, não fala mal do Kurt Russell, não. Snake Plissken, não. Tá mexendo com o Snake Plissken, o priminho ali do Capitão Nascimento, velho. Aventureiros do Bairro Proibido, hein. Plissken o caralho, Calm Snake. Exato. Meu, o cara que surfa numa tsunami, não é pra qualquer um. O cara que bate em caminhoneiro, em breakdown, cara. O cara que bate em caminhoneiro é macho, hein, velho. Um cara que sobrevive num filme onde o Steven Seagal não é foda, né? Nossa, é mesmo, cara. Como que chama aquele negócio lá? É, momento crítico. Momento crítico, cara. Não, um dos filmes mais chocantes da minha vida. É chocante pra c... Não, eu acho que eles acertaram o nome foda, né, cara? Porque, pô, você perde o Steven Seagal logo nos 5 primeiros minutos do filme e sobra Kurt Russell, velho. Momento crítico. Não tem outro. Já avisei que vai dar merda isso. E o filme do Capitão América, além do Caveira Vermelha, existe a possibilidade de ter mais um vilão. O rumor vem de um artista que teve acesso às artes conceituais e, aparentemente, um dos personagens retratados era o Barão Zemo. Pra quem não conhece, o Dr. Heinrich Zemo era um dos maiores cientistas nazistas, responsável pela criação de diversos tipos de armas para dizimar vários inocentes e afins. Perdeu várias vezes e estão querendo encaixar no filme pra variar essa modinha de um monte de vilão. Será que vinga? Ué, cara, eu só gosto do Capitão América, porque o Capitão América tem essa parada de nazista, cara. Parece Chico Buarque, sabe? Que em 2010 só faz música de protesto ainda. Tomar no... Mas o cara veste roxinho, né? Só pra não dizer que eu não falei das flores. Falando isso aqui. Cara, é foda, né, velho? Tu é um nazista, você é um badass, é cruel. Eu vou me vestir de lilás. É, vou usar uma meia calça na cabeça, lilás, né? E vou continuar fazendo extermínio em massa. Cara, eu outro dia eu tava vendo um documentário do Stan Lee, num desses, algum filme da Marvel aí. Eu acho que foi até do Demolidor, cara. Ele falando que a galera não tinha gostado muito do uniforme. Lembra do Demolidor amarelo e vermelho? Originalmente, o uniforme dele era amarelo e vermelho, né? Uma fase dele foi essa, cara. E parecia um pijamão, sabe? Dos anos 70, psicodélico do cara. Aí o pessoal falou, cara, o que, que tu acha de mudar o uniforme? Aí ele, pra você ver como que é o workshop do Stan Lee, ele falou, tá bom, então que tal só vermelho? Porra, velho, como assim? Cara, o workshop do Stan Lee, velho, ele enrolou um baseado. Ah, o cara falou, pô, vamos colocar, já que a gente tá com um processo gráfico melhor, né, vamos mudar a cor do Hulk. Na verdade, o Hulk era pra ser cinza. Saiu verde. E saiu verde, né? Aí ele falou, ah, deixa assim, a gente fala que é verde. Porra, é processo de criação do Stan Lee, cara, um negócio, qualquer coisa assustadora, né? Agora, sinceramente, eu não acho, assim, como um personagem, talvez, adaptado pra um segundo escalão, é mais coadjuvante mesmo, pode ser até que funcione. Agora, ser um vilão do mesmo porte do Caveira Vermelha, acho que aí já fica demais, né? Então, será que realmente vão colocar? Porque, como não tem foto nenhuma dessa arte aí, o cara pode até falar que é o Barãozinho. Se por acaso for uma arte do próprio Caveira Vermelha. Não, pode ser, mas é que nem eu disse, né? Às vezes eles colocam um personagem comum, nada impede do Barão Zemo ser um cara vestido como um nazista, uma alta patente da SS, entende? Nada impede de ser só isso, né, cara? Ah, tomara, né? Porque, pô... Fica mais verossímil, né? É, porque essa história de nós somos nazistas comemos criancinha é foda, né? não somos nazistas, somos comunistas. Ah, mas isso depende da época, né? Depende da sua dieta, né? Pode ser nazista e comer criancinha. Os russos deviam comer, mas no sentido literal, né? Então, definido mais um inimigo, padres, né? Eu pensei em mandar essa, mas tem esse atendimento social. É, então falou de igreja, o bicho treme, cara. Nunca vi coisa igual. Só tem uma coisa a dizer. Próxima notícia. Já avisei que vai dar merda isso. E essa semana também saíram várias notícias aí de X-Men First Class, que aos poucos vai tentando aí preencher seu quadro de mutante. Primeiro nós temos aí a Alice Eve, né, que fez o Ela é Demais Pra Mim, que deve ser muito provavelmente a Emma Frost, né, porque antigamente estavam falando que ia ser a Rosamund Pike, que fez o Surrogates, mas depois aí jogaram por cima falando que na verdade ela é a Moira MacTaggert, né, que é assistente do Professor X, e que depois, se eu não me engano, ela descobre mutante também, né. Emma Frost é um poder de gelo mesmo ou não? Ah. Poder de usar calcinhas sensuais e nada por cima. Uma deusa e uma louca também, né. E é, ela é demais, né, meu amor. Bem, e além da Alice Eve, outro ator aí que foi contado pra ver um dos mutantes que deve integrar o quadro de First Class é o Caleb Landry, que deve ser o Banshee, aquele irlandês irritante, engraçado, que só sabe gritar e voar. Que poderzinho miserável, né, cara? É o mutante que é o Edson Cordeiro dos X-Men, né? É um personagem tão ruim que ganhou a vaga no X-Men no grito, né, cara? E só pra terminar, né, mas falando sobre X-Men First Class, tá sendo cogitado que aquele homem múltiplo, multi-homem, não sei. O multi-homem é do... É homem múltiplo. Os impossíveis. É, os impossíveis, multi-homem. Eu sempre me confundo, cara. Ele tá cotado, cara, pra aparecer nesse filme também. Mas, pô, X-Men First Class, a gente tem aí que era os... Você tem nas histórias em quadrinhos que eles seriam os originais, né, o Ciclopes, o Fera. Tá colocando esse monte de negro que a gente nunca viu na vida, rapaz. Tudo bem, você tem a Emma Frost, que ela é poderosa. Não tô dizendo que ela é desconhecida, mas, pô, pra um First Class, o pessoal só tá usando First Class pro nome mesmo. É, primeiro que a Emma Frost, né, que é a Rainha Branca e tal, ela deve tá aí como vilã, né, e não na fase que ela agora combate ao lado dos X-Men e tal, porque ela deve tá pra bater de frente aí com a, sei lá, a Garota Marvel, que era a Jean Grey. Então, porque ela também tem a capacidade de ler pensamento, essas coisas assim e tal, então é bem possível que a Emma Frost seja usada como vilã, né? Então aí a necessidade de mais personagens, né? Porque até então a galera só tava determinando quem seria os X-Men, né? Não, é que assim, eu acho engraçado que eles tentam juntar, né, todos os filmes de herói que tá saindo e ao mesmo tempo falar que vai criar algo novo. Se você pegar, por exemplo, Wolverine Origins, eles pegam e colocam tipo o Ciclope e a Emma já com aquela coisinha assim de se encontrando, um ajudando o outro e tudo mais pra futuramente mandar logo um pá, tá comendo. É um risco da galera aproveitar o filme do Wolverine. Realmente tem esse risco aí, né, cara? Mas tomara que não, né, cara? Realmente tá Emma Frost, tá o Ciclope lá, né? Tomara que não seja isso. Ah, cara, um filme que apresenta o Deadpool daquele jeito, né? Não dá pra levar a sério de jeito nenhum, mas os caras vão tentar amarrar de algum jeito aí. Bom, é... Vou falar pra você, o melhor do Wolverine, do filme do Wolverine, é aquela versão que não tá acabada ainda, velho. Mano, de chorar, de dar risada. Tela azul e tudo? Nossa, a graça, velho. Bom, o que a gente pode, pelo menos, confiar é que tem o Matthew Vaughn, né, na direção, que é o mesmo diretor do Kick-Ass, né, cara? Exato, cara. Ele tá na direção aí do X-Men quebrando tudo agora. X-Men é o Borghetti, né, cara? Quebra a bunda deles. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, e os roteiristas de Star Trek, né, já comentam sobre o andamento da produção da continuação do filme aí de 2009. A dupla disse que assim que o J.J. Abrams, né, o diretor, voltar de férias, é bem possível que ele já se envolva na produção do novo episódio aí da saga, rebootada, né, diga-se de passagem. E, segundo eles, aí a história já chegou até a metade aí no seu desenvolvimento, né. Diz que já construíram uma estrutura, né, mas só montar mais alguns detalhes pra ver aí no que vai dar. O cronograma, ele segue de acordo com o programado pelo produtor Damon Lindelof, né, que é o mesmo de Lost. Em fevereiro desse ano, aqui ele já tinha mencionado, né, que o filme poderia já entrar em produção logo após o término de Lost. O Star Trek, né, 2, ele já tá com data definida para chegar nos Estados Unidos no dia 29 de junho de 2012 e aqui no Brasil em 20 de julho de 2012. Só eu não assisti Star Trek daqui? Só, perdedor. Star Trek tem todo aquele lance, né, da filosofia por trás da ficção e tudo mais, né, cara, mas quem não assistiu o Star Trek novo, cara, perdeu, porque é um puta de um filme de ação, conta muito ainda com aquelas teorias malucas que a gente costuma lidar com, sabe, realidades alternativas e tal. Cara, é um filme com um elenco certo, na hora certa, onde Star Trek já tava muito tempo sem chegar nos cinemas com um filme decente. Pô, mereceu todos os créditos, né, cara, eu achei o filme demais, cara. Ó, uma coisa que você me fez pensar agora, hein, cara, porque uma aula de filosofia ministrada por William Shatner, Shatner deve ser uma coisa impagável, hein? Não, deve ser uma coisa incagável, né, cara? Pô. Cara, Star Trek é tipo Power Ranger bem elaborado, né, esse filme. Puta que... Ai, do céu. Ele não para. Já avisei que vai dar merda isso. E o Edgar Wright aí, diretor de Scott Pilgrim, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, né? Um que a gente tá aguardando muito e dois que eu e o Oliver adoramos, né, Oliver? Com certeza. Falou a Box Office Magazine, né, sobre as filmagens do Homem-Formiga, que ele está escrevendo e vai dirigir, né, pela Marvel. Ele disse o seguinte: eu ainda não comecei a segunda versão do roteiro. Não vou conseguir fazer isso até terminar Scott Pilgrim contra o Mundo. É, tomara que você faça isso bem feito, né? Mas o que escrevi até aqui foi aprovado pela Marvel. É um filme de gênero bem engraçado, com o mesmo nível de humor de Homem de Ferro. Seu uniforme poderoso é o equipamento que o coloca no mundo real. Eu quero fazer algo que seja ligeiramente diferente do filme de origem, típico de super-herói, mas não sou um cara multitarefa. Desde que comecei Scott Pilgrim, não mexi mais em Homem-Formiga. Filme, né, do Homem-Formiga ainda não tem data de lançamento marcado, mas ainda é uma das prioridades da Marvel depois do filme dos Vingadores, que vai estrear em dia 4 de 2012. Cara, esse daqui tem cara de ser o filme que vai abrir as portas aí das produções Marvel Disney. Apesar do herói não ser muito promissor, vamos dizer assim, né? Mesmo porque nos quadrinhos ele não era lá grande coisa também. Ai, caralho, não! Meu nível de trocadilho tá tão grande que eu faço até inconscientemente, né? Esse é o módulo subliminar do curso de Oliver Pérez de trocadilho. É, cara, você já tá no, na sua bios, né, cara? Trocadilho dinâmico, né? Trocadilho subliminar. É, mas enfim, cara, eu acho que o filme ele tem um ótimo potencial, cara, pra direção do Edgar Wright e pra esse elemento Disney e comédia, né? Quem comentou que o filme teria que ser bem mais humorado? Foi você, Oliver, que falou? É, então, assim, na Marvel eles não tratam com muito humor esse personagem, né, cara? São histórias até que sérias, mesmo porque são mais linkados aí com o Avengers e tal. É, com a realidade, né? Um homem que se transforma talvez numa formiga e tudo. É nada, mais. Ele protege os formigueiros dos gafanhotos. E é o inimigo do Lucas, né? Mas eu acho sim que o filme ele tem mais potencial pro humor do que pra outra coisa, cara. O Homens de Preto também, que era um quadrinho sério, ele passou a ser totalmente humor nos filmes da Sony, né, cara? Eu acho que funcionou bem. Então ele tem um mega uniforme poderoso e tal. Você tá me dizendo que o Homem-Formiga é o Formiga Atômica da Marvel, é isso? Ah, cara, sei lá. Diretor Edgar Wright. Tô torcendo, apesar das primeiras impressões, tô torcendo pro Scott Pilgrim ser legal também. Mas o Edgar Wright, cara, nas comédias até agora, eu não vi uma que me deixasse decepcionado. Vamos ver. Também não, cara. Também não. E olha que ele sempre faz temas variados, né, de comédia. Não é sempre o mesmo esquema. Um é uma mega ação com comédia, o outro é um filme de zumbi, né, que sempre tende ao bizarro, assim, ele conseguiu fazer uma puta comédia excelente. Eu tô estranhando ele não fazer o Scott Pilgrim com o Simon Pegg e o Nick Frost, né, cara? Ah, mas tá lá, né, cara? Tá lá. A hora que você menos esperar, eles aparecem. E outra coisa, o Homem-Formiga, se não for o Simon Pegg, eu não digo nada, viu, cara? Verdade, né, meu? Puta, e aí, hein? Ia ficar foda, cara. Combina, tem perfil. Eu acho que seria um puta de um filme legal do Simon Pegg como Homem-Formiga e o Nick Frost como algum vilão, né, cara? É mesmo. Já avisei que vai dar merda isso. Essa semana eu vi uma das coisas mais grotescas da minha vida por causa desses putos, que é o trailer de Big... Esses doentes aí do Nerd Drops, enfim. Essa porra de Big Titty Zombie. Eu não sei nem o que dizer, cara. Eu vou... Guizão, o que você achou disso? Frenético. Eu achei de um extremo bom gosto, sabe? Atrizes super competentes, maquiagem competente. Divertido, explosivo, de tongo, tritongo, pronome pessoal do caso reto. Velho, um filme onde tem, sabe, como atriz asiática Sola Oi de protagonista, e tem um vilão que é interpretado por um ator no mínimo chifrudo, né, cara? Olha o nome dele, Minoru Torihada. Minotauro e touro ao mesmo tempo, pô, tem que ser, né? E tá com os cornes aqui no trailer, né? Tá tudo aqui. Se vocês querem ver sushi zumbi, geisha zumbi, samurai zumbi e mais... Não, mas peraí, é aquele sushi da, né, da galera comendo em cima da mulher pelada, né? Não, é tipo peixe zumbi mesmo. Sushi erótico. E mais, money, cash, cash, cash. And more. Cara, isso com certeza, mas pra falar que foi uma cópia, foi uma homenagem ao Tarantino e ao Robert Rodriguez, né, cara? Foi a versão japonesa de Grindhouse. Quem quiser ver aí, o roteiro é de Takao Nakano, que eu tenho certeza que todo mundo deve conhecer ele por grandes filmes. Cara, é difícil você conhecer um japonês por grandes coisas, velho. Até quando o cara fez o Mario, o cara pequeno, né, cara? Que outra, velho. Precisava tomar um shiitake lá pra crescer. E outra, né, cara? Asiáticas com peito, né? Pois é, peitos pra morrer, né? Eu não sei porque eu tô vendo de novo, cara, esse trailer. Se vocês quiserem conferir o trailer com a belíssima maquiagem, enredo e interpretações sem par no cinema japonês, cliquem no post aí, vai ter o trailer lá. E o lançamento do filme lá no Japão vai acontecer em 10 de setembro de 2010. Televisão. Nós temos aí que o Jeff Loeb, né, ele tá trabalhando de vice-presidente da divisão de televisão que foi criada e ele vai cuidar da transposição, né, de diversos heróis e personagens de quadrinhos para a televisão, DVD e toda essa mídia aí que agora que a Disney comprou a Marvel, tava na cara que eles iam investir, né, até naquelas produções que o Oliver já comentou anteriormente, assim, que lança o primeiro filme mega blockbuster e o segundo já tá indo em animação flash pro cinema, pro direto pra DVD, né? Então, o cara tem um currículo na TV já, né? Participou de Smallville, escreveu já roteiro de Lost e os Super Heroes. Tá bom, hein? Tá bem. South Park do Homem-Aranha. Cara, eu não sei, cara, mas esses heróis que aquela proposta que eles falaram dos curtas e tal, eu acho, tipo, interessante até, meu, fazer filmes pra televisão nesse esquema, assim, né, cara? Não, será que não sai algo mais interessante, cara, do que você pegar, por exemplo, o Doutor Estranho, que a galera tá querendo levar pros cinemas e fazer algo mais a nível de televisão, cara, ou uma minissérie, ou um filme televisivo de repente, né? Eu acho que não, é que na verdade ele vai supervisionar, né? Ele vai cuidar das adaptações, então eu acho que ele vai escrever inclusive, né? Vai poder se considerar como qualidade Marvel, né? É, vamos ver, né, cara? É uma área totalmente nova pro cara, né? Ele que trabalhava diretamente na parte de quadrinhos e... Ah, não, nova sim, né? Ele já tem experiências com coisas ruins, né? Como não? Não, pô, Smallville, cara. Heroes? Heroes? Que isso, Ed? Tá, o cara é tão ruim que ele conseguiu ser mandado embora de Heroes, sem noção. O Homem-Formiga poderia ir pro Smallville, né? Caralho! Tá demais hoje, viu? Tá demais. O legal também, né, que aqui nessa notícia a gente descobre, cara, até onde vai os braços da Disney, né, cara? Ela é dona de toda a rede ABC, né, e as suas divisões, inclusive da ESPN, cara. Que é isso? Ou seja, tudo que você faz no fundo tem a Disney por trás, né, cara? Toma cuidado que a Disney por trás, geralmente ela gosta de colocar uns pintos escondidos, viu? Próxima notícia, pelo amor de Deus, que a coisa tá ficando feia. Don't ever tell me what I can't do, ever! Bom, aos poucos aí, mais algumas informações sobre o epílogo de Lost, que há muito tempo já se diz, né, já se especula bastante desde o final da série, que será um episódio em torno aí de 11, 12 minutos, que vai lançar no box, né, de DVD e Blu-ray da última temporada de Lost. É, segundo as informações aqui, o episódio já tem nome, chama The New Man in Charge, né, que enfoca o momento que o Hurley assume, né, a posição lá de protetor da ilha, junto com o Ben, que se torna o seu, digamos, encarregado, carregado, né, o número 2 da parada. E anteriormente aí o Michael Emerson, né, que é o ator que faz o Ben, ele já comentou que o epílogo seria algo mais isolado e ao mesmo tempo seria um período que é rico em detalhes, né, dentro do que a gente conhece da mitologia da série, mas que ao mesmo tempo nunca foi explorado. O ator que faz o Hurley, o George Garcia, ele disse que o epílogo ele vai falar de questões como a entrega aérea de comida, né, que acabou outro mistério, né, que ficou ao ar aí e tal, e vai mostrar como o Hurley se vira aí administrando as coisas depois do cash do chão. Opa! Pô, Mas epílogo não é uma parada que acontece antes de tudo? Não, esse é o prólogo. Prólogo. Não é o contrário? Eu também confundia, cara. Pró antes, pró na frente. Não, mas aí não seria pé? Prélogo. Puta que eu pariu. Vou tomando cúlogo, caralho. Voltando na notícia aqui, segundo o site da E! Entertainment, Fonds afirmam que o Walt, né, ele vai voltar a aparecer nesse mini episódio aí, e finalmente vamos ter uma explicação do seu destino, né? O Jorge Garcia ainda ele comenta que também há outros personagens no epílogo, mas que não vai revelar mais nada, né? A ABC já divulgou que os detalhes do box de DVD Blu-ray sai nos Estados Unidos em 24 de agosto, ou seja, aqui no Brasil deve estar chegando um pouco depois aí. Pô, aniversário. Ó, esse kit aí que tá no post, achei animal, hein, cara. Pô, será que vai dar pra jogar isso aqui mesmo? Tem uma cara de jogo da estrela, não tem? Tem, cara de jogo da Grow. Nossa, Grow. Vai vir com o CD-ROM, né, o box do Lost, com um site onde o pessoal discute, né, o que aconteceu. Cara, não sei por que agora me veio coelho sabido, velho. Tá na comunidade do Orkut lá com as pessoas da ilha. Mas vocês não acham que, pelo tanto que se estão falando desses 12 minutos, 11, 12 minutos aí, que pelo tanto que se falou, só isso que foi revelado, né? Você acha que, pô, vai caber nesses 11 minutos, cara? Porque estão falando que vão revelar o destino do Walt, vai falar como o Hurley se saiu lá como sucessor do Jack na ilha, junto com o Ben, quer dizer... Serão 11 minutos de letra subindo, explicando tudo acontecendo. Tipo Star Wars, né, cara? Hora do momento politicamente incorreto, o Walt é a fumaça, cara. Tá bom. Bom, com certeza é dessa coisa que você tá fumando agora. Bom, cara, é esperar pra ver, né, cara? Só que eu acho, assim, do jeito que terminou a série, né, do tão comentado final de Lost, né, os caras, de repente, só fornecer 12 minutos, eu acredito que, de repente, vai ter alguns extras aí que possa explicar outros detalhes também, né, do que não ficou explicado, cara. Que não estejam necessariamente em um filme, um vídeo, documentário, coisa assim. Eu acho que 12 minutos, realmente, eles vão ficar naquele esquema de finalzinho de novela, sabe? Passa uma ceninha rápida, 6 meses depois, em tal lugar. Eu entendo que nesses termos, assim, a dinâmica do que a gente estava acostumado, do que era Lost, ele acaba ficando comprometido mesmo, né? Mas eu acho, assim, seria bem legal também, que nem eu disse, né? Não sendo um conteúdo necessariamente em vídeo ou tal, ou algum jogo no DVD ou Blu-ray, enfim, eu acho que já que Lost acabou terminando, que não conseguiu, sabe, conquistar 50%, sabe, de pessoas que acompanhavam a série e tal, e ficou um negócio bem dividido, quem gostou e quem não gostou, acabava por agradar a quem gosta de ter o conteúdo original e tal, e bonitinho, com extras e tal, agradar quem paga, né, velho? E mostrar mais detalhes do que poderia ter sido explicado e às vezes deixaram pra trás pra apressar o final da série. Eu acho que aí tem coisa que, se eles fossem colocar mesmo no final original, isso ia acabar estendendo mais ainda. Além dos 11 minutos, ia ter que colocar mais cenas dessas aí pra explicar as coisas que vão estar nesse vídeo aí. É, então, né? Porque parece ser um negócio, meu, assim, muito no improviso, né, cara, por enquanto, né? Não, mas não, eu acho que não, cara, porque realmente diz que tinha muito material que ficou de fora. Vocês acham que, de repente, eles determinando o final da série no meio dela, né, que foi revelado quando? 3 anos atrás, mais ou menos, né? Quando terminou a terceira temporada de Lost, que a galera viu que perdeu a audiência graças àquela enrolação e tal, eles determinaram que a série tinha que durar mais 3 anos, sei lá, e isso acabou sendo um prazo meio apertado, assim, a série deveria durar muito mais do que durou. É, nego realmente sempre faz uma previsão pra durar eternamente, né? E outra, né? Desde que teve a greve de roteiristas, eles gostaram do esquema de poucos episódios, né? Foi, até porque cortou toda a enrolação, né? Eles tinham desculpa pra não precisar enrolar mais. Bom, cara, é isso aí. Quem quiser, aguarde de novo, né? Lost é sempre isso, né? Pessoas aguardando, fãs aguardando algum desfecho, né? Lá nos Estados Unidos tá chegando box de DVDs e Blu-ray no dia 24 de agosto, tá logo aí. Aqui no Brasil não deve tardar muito também. Geralmente, né? Quem sabe um esquema... ano depois? Não, acho que não demora muito não, cara. Em termos de Lost, aqui no Brasil sempre saiu rápido, né? Outra coisa, outra parada legal que pode pintar aí, que é uma puta sacanagem pra quem foi comprar comprando gradativamente as temporadas, que pode sair um box super especial, né, velho? Com calendário, jogos, enfim, com todas as temporadas embutidas nelas, né, cara? O que é uma puta de uma sacanagem, né? Ouvintes, compreendam, sacanagem pra quem comprou como Oliver Perry. Quadrinhos. O escritor Joseph Michael Straczynski, né, vai assumir a série da Mulher Maravilha e ele prometeu transformar completamente a personagem. E ganha não só uma mudança no visual, mas também uma origem aí repaginada, né? A nova origem, na verdade, é parte de uma saga bem maior, no qual um inimigo ainda obscuro joga com a realidade e transforma a princesa Amazônia em uma refugiada da Ilha do Paraíso. Será o Darkseid? Será? Obscuro. E foi destruída 20 anos atrás, quando Diana, né, ainda era uma criança. E, criada por guardiões em Nova York, vira defensora no crime da cidade, assim, porque tá faltando o mesmo herói em Nova York, né? Na DC falta, né? DC não tem Nova York, né? Na verdade, a DC falta cidades reais, né? Exato, faltam cidades, né? Uma premissa da Marvel com relação a DC é sempre situar os heróis em locações reais, né? Que você possa associar, porra, aqui mora o Homem-Aranha e tal, coisas do tipo. Então é sempre lugares assim, em termos urbanos, até exóticos, né? Tudo que envolve, né? A cidade grande, a cozinha do inferno com o Demolidor, tudo em volta lá da Times Square e um monte de coisa assim, que até no filme eles acabam retratando bem, né? E a DC não tem essa, né, cara? Agora, Mulher Maravilha, sei lá, cara, pra mim sempre foi um personagem muito mediano assim da DC, cara. Foi muito melhor explorado em termos de animações aí dos anos 80 do que quadrinhos, por exemplo. E essa nova Mulher Maravilha, né, com esse visual de dançarino de bordel, vai ter uma história curta, né? No final de Mulher Maravilha número 600. E a saga começa pra valer na edição seguinte, em julho. O que vocês acharam aí da nova série da Mulher Maravilha e desse visual de Peep Girl aí? Ah, cara, mas do jeito que tá aí falando, né? Já dá toda... Assim, o pessoal não consegue segurar aquela expectativa, né? De deixar um tempo nessa realidade paralela. Eles já começam avisando que vai voltar ao normal, né? Então, eles têm um medo, né, cara? De, sei lá... Mulher Maravilha de calça, tão fazendo errado. Pô, mas aquele fraldão estrelado também, pelo amor de Deus. Deus, né, cara? Fraldão sempre via aquilo como uma calcinha, velho. Calçola, né? Calcinha calçola. Não tinha nada. Nos Estados Unidos é o tipo de calcinha mais curta que tem, né? Ah, então, se você quer adaptar, adapta isso, né? Bota a calcinha, então, no lugar da calçola. E isso, né, quando tinha na televisão a Linda Carter, né, com aquela coisa bonita, né, velho? Nossa, aquela era caprichada, né? Ah, sei lá, cara, o Straczynski, geralmente ele costuma dar uma nova direção, mesmo porque é um cara que veio mais do meio da televisão, né? Ele é produtor de televisão e tal. Vamos ver o que faz, né, cara? Ele geralmente dá uma mexida nos quadrinhos que a marca dele sempre fica, né? Vai ficar mesmo, com essa calça de borracha não tem marca que não apareça. Vai assar tudo, velho. Ela tá de jaqueta de policial, lingerie e calça de borracha. A Mulher Maravilha, ela ficou tão sexy, cara, que ela usa jaca Y pra entrar na calça, né, Gui? Ela já entra na rapa do tacho, né? Ainda usa um mocassim ainda. O que eu acho espantoso desses uniformes de quadrinhos, cara, é porque eles entram em qualquer prega, né? Como é que é? Eles, os desenhos, né, que os caras fazem, o uniforme, ele entra em qualquer prega, sabe? Não fica, tipo, não é que nem uma roupa, né, que fica com uma superfície lisa. Ah, não, não, imagina. Se você tem aqueles caras com os peitoral, né, super desenvolvido, ele entra lá de baixo, né, gruda e depois dá a volta na barriga e tal e faz os gomos lá do abdômen e tal, cara, é um negócio absurdo, né, velho? Dá pra ver até o umbigo, né, dos caras. O legal é que os quadrinhos, eles estão deixando pra trás esse conceito, né, cara? Então, eu acho, muita gente não acha legal a armadura do Batman, né, nos filmes. Pô, cara, mas eu acho super certo você fazer dessa maneira, cara. Sei que agora Mulher Maravilha vai ser a terceira fantasia mais selecionada em boates agora, em striptease. Não, eu acho tão foda, cara. Lembra que teve um Miss Universo aí que a Miss Americana, elas se... Todas foram com as suas roupas de folclore, como que chama? Características regionais. É, algo que representa a região. Não, tem um nome certo, cara. Uma roupa, né, que representasse a cultura do país e tal. E a Americana, velho, foi de Mulher Maravilha, né, cara? Então, pô, tu já imagina que lá nos Estados Unidos você encontra Super-Homem, Batman e tal, né? Chega a tia de Pofia, tia aí do de Pamela Anderson. É, essa daí ganharia o prêmio de Miss, né? Duas vezes. Let's go! Miscelânea. E desde o lançamento do iPhone 4, né, na última quinta-feira, inúmeros relatos de consumidores já surgiram na internet dando conta de alguns estranhos problemas com a antena, né, do iPhone. Segundo o que foi apurado, quando a pessoa põe a sua mão sobre a banda metálica em volta do aparelho, a recepção do iPhone simplesmente é perdida. Impressionante. Em resposta a isso, a empresa do queridão Steve Jobs aí falou o seguinte: segurar qualquer telefone móvel pode resultar em alguma atenuação da performance da antena, sendo que em alguns lugares isso ocorrerá de forma pior que em outros, dependendo do posicionamento das antenas. A típica política de aceitação, né, pra qualquer defeitinho besta da Apple, né? É assim, a culpa nunca é do aparelho, da Apple, é sempre dos idiotas que usam. Este é um fato da vida para todos os telefones sem fio. Se você passar por essa experiência com o seu iPhone 4, evite segurar o aparelho no canto inferior esquerdo, de forma que sua mão cubra ambos os lados da fita preta na banda metálica, ou simplesmente use um dos muitos cases disponíveis. Ou seja, a culpa é porque você segura o telefone pra falar, tá? O telefone não tem, o celular não tem problema, o problema é porque você segura ele pra falar, tá? Até a banda metálica acabou sendo culpada aqui. Exato. A culpa é de quem segura o celular, não é do celular em si, tá bom? Porque ele não tem uma conexão boa, não. Ele é excelente, ele é perfeito. O problema é que você segura ele, é aí que tá o problema do telefone. Ou seja, você aqui no Brasil que vai desperdiçar, quanto que tá o preço desse aparelho aqui no Brasil? O novo deve estar uns 5 pau ainda. Você que vai gastar em torno de 4, 5 mil reais no aparelho de telefone, Evite segurá-lo. Exato. Não use para fazer ligações enquanto segura o seu celular, tá bom? Em alguns testes realizados, realmente o uso de uma capa de borracha específica para o telefone diminui significantemente o número de ocorrências dessa babaquice, né? Mas isso implica para o consumidor um investimento de cerca de mais de $30. Enfim, aquele jeito, né, gente? Não, agora... E o foda é que sempre quando tem esses problemas aí que vai pra retrofit alguma coisa, quer dizer, não vai pra retrofit porque já estão colocando a justificativa de que o problema é de quem segura. Exato, a culpa não é da Apple, né, cara? Pra que fazer um recall disso aí, né? Entendeu? Porra, tu paga um preço do cacete num aparelho desse e tu não pode fazer a principal função dele, que é ligar, conversar com as outras pessoas, né? Entendeu, cara? Não. Isso que é inacreditável da parada, velho. O aparelho que já tá na quarta geração, ele vem com um problema desses, problema de recepção, cara, isso daí, cara, é uma vergonha, né, cara? É o que todo mundo fala, né, cara? O iPhone é um aparelho excelente em tudo, só não é bom em fazer ligação, né? É mesmo? Você sabe que ele não liga. Também que o iPhone é só uma bosta, a culpa é sua, né, Rô? Não é do iPhone, né? Agora, como é que você tem que segurar o iPhone pra falar? Tem que ter uma pinça, segurar ele pela parte de cima e conversar. É, isso aí, Steve Jobs provando que os culpados são quem usam, né? Não os seus produtos. Provando que os culpados são os que pagam, né? Momento Sofá. Momento Sofá, a você que tá meio caído por causa da desclassificação da sua seleção, ficou chupando laranja aí até o osso. Pra melhorar a sua semana já desclassificada, vamos, né, fornecer alguns links de imagens aí da modelo paraguaia Larissa Riquelme, né, que andou em destaque nas últimas notícias aí, graças à promessa de que se o Paraguai faturar a Copa aí de 2010 lá na África do Sul, elas, ela vai sair desfilando nua na rua, é isso mesmo? E outra confirmação das imagens que nós temos dela é que o iPhone dela não vai funcionar direito. É, pois é, pelo menos se ela sair nua, se o Paraguai ganhar, pelo menos ela tem um lugar pra colocar o celular, né, cara? Bom, é isso aí, cara. Várias imagens dela, não só ela como modelo, né, e alguns nus artísticos, né, mas como também os destaques que deram nela na Copa e na torcida pro Paraguai. Confira nos links aqui no post. Eu podia prometer uma espanhola, caso ganhasse da terra paraguaia. Esse foi o Nerd Drops de número 51. Agradecemos aí pela quase presença do Roku. Cara, eu tô só o pó. Desculpa aí, gente. Eu tô trabalhando e gravando Nerd Drops. Tá foda. Roku, faça o seu jabá. Ah, tá. Não, só pra constar, acesse aí o FodaCast. O link tá aí. E finalmente essa buçanha virou quinzenal agora, cara. Bom, Roku, você como é o convidado de hoje, e nós quatro já decidimos a música de alguns últimos programas, mas ó, escolhe sua música com cuidado, cara. Cara, eu vou escolher uma música decente hoje. Eu vou escolher Voltei do Molejo, cara. Voltei do Molejo. É isso aí. Porra, essa música é poesia pura, cara. Molejar! O momento da música já foi, né? Um momento sublime, as pessoas escolheram músicas legais, né? Pra fechar o programa com chave de ouro e tal, né? É, agora não, é foda-se, né? Mas tu sabe, Roku, que a gente vai ver se o Polar vai deixar, né, cara? Que é a última vez. Ele vai gostar dessa letra, porra. Não é tanto... Bom, é isso aí, gente. Dúvidas, colaborações, sugestões e ataques de ódio ao Roku e suas declarações controversas no Twitter, você pode mandar aí pro nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. Até a próxima. Um beijo na bunda. Tchau. Cara, eu juro que eu tentei, mas não dá, cara. Isso machuca demais meus ouvidos. Pelo amor de Deus, vai direto pros extras. Você pode mandar aí pro nerddrops@gmail.com, o nerddrops@nerddrops.com.br, ou o nerddrops@nerddrops. Pelo menos um extra a gente sabe que tem, né? Nerddrops@nerddrops. Cara, eu acho mais difícil essa parte de gravar dar os links dos e-mails, cara. Eu não sei o que acontece, cara. É um negócio tão idiota, eu me enrolo sempre, cara. Eu gosto quando você fala Gmail. Que tem que eu falo Gmail? Adoro. Tá bom. Gmail pro Légio. E eu que falava pelo menos. Pelo menos, caralho. Pega as assim. É que pelos eu não tenho mais, né? Então é pelo menos. Quando eu era pequeno eu falava Splite. Tô usando a Pamela também. É isso aí, Oliver. Espero a gente falar mal de todo mundo. Aí você começa a gravar. Muito bem. Tá bem treinado. Esse Oliver tá cada vez mais adestrado. Oi, que fim levou o Sussi, cara? Faz tempo que eu não vejo ele por aí. Eu também, cara. Fim não tem mais fim, cara. Ele dá p sem parar.